controle, o azul 2719, estabilizar e colocar para vir. Azul 2719, complete a final e chame torre 11895. 1895, 2719. Gol 1739, está autorizado o LS sector pista N0, reporte estabilizado. Estabilizado, 1739. Autorizado, pistão 10, vento 140 graus, 79. Nível pouso 10, 7, 1, 9. Torre 11895, azul, centímetro 05. Voamento 8, posto 7, flank da companhia retaguarda, autorizado. Se tiver instrumento, para o seu contato. A passagem do Boeing, a companhia retaguarda está autorizada. Se estiver com instrumento, eu pronto para o táxi. Sim, chama na táxi após a passagem do companhia 640. Xalé 6140, está presente no Maceió. Maceió, 6140. Papá Lima, Microsoft, precisa. Você falou Serra Índia com Índia para Serra 8 de Delta Lima, ou na borda, na sua escuta pela ABR, vai cruzar entre Duna e Simbra. Bem, já foi autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra, mantendo que as pés ajustam no 0 e no 5. Copiado, livre cruzamento entre Duna e Simbra. Eu dois, um, mantém ponto de espera. Gol 1621, Aninho, mantém pistão 0. Mantém pistão 0. Microfox, confirma o tipo de equipamento? É um Alfa 750. Gente. Atente a um Boeing 737-800, mantendo 2 mil pés próximo à duna para aproximação da 1-0. Atente, vai realizar o cruzamento, manter máxima de 500 do Lemon Microsoft. Gol 1739, informa que tem um helicóptero 12 horas, 4 milhas à sua frente, cruzando o eixo da 1-0, mantendo 500 pés, o Alfa Serra 5-0 não irá interferir nessa aproximação. É, estamos no mesmo escala, obrigado. Autorizado a decolar de pistão 0, vento 130 graus 79. Recesso 9, autorizado o táxi Alfa, reporte antes do bilhete. Autorizado de Alfa, reportará antes do bilhete, antes do 2719. Pesado, 1739. 1739, complete a final de chame torre 1895. 2-9-5, obrigado, bom dia. Diego, 1739, estabilizado 10, na sua escuta. 1739, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, Boeing da companhia iniciando rolagem. Red, 1739. Salvador, o volume 621 é forte, a banda de pássaros na centro segmento de decolagem. Centro, volume 21, graças pela informação. Decolado aos 49, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Bom, 739, ponto autorizado, pistão no 0, vento no 420 graus, 89. Ponto autorizado, 1739. 301, será que eu tô bom. Tango Vitor, Índia Juliette, prossiga. Regressa de Cairu para Salvador. 3 a bordo, 7, regresso de Cairu, Lourenço. Mantenha 1.507 atrás de Paripe, ingressando Interlagos. Ajuste em Salvador no 015. Boa 3198, desça para 2.500 pés, ajuste no 015, está autorizado o LS, reporte estabilizado. Tomara estabilizado, seu 3198. Só para pouso, nenhuma mais forte. Boa 3198, copiou a descida para 2.500 pés. Copiou e cotejou, novamente, descida 2.000, reportará estabilizado. Gente, a descida é para 2.500 pés, temos um tráfego mantendo corredor visual. Posição 11 horas 8 milhas, mantendo 1.500 pés. O Papa Alfa 32. 29. A Papa Palima, Mike Fox, precisa. Tá visual já pra bordo. Pula Mike Fox, frequência livre. Plano 621, voe direto da ESA, atenção para o nível 240, já está na rodada do comando. Bom dia. Bom dia. Você não está presente voar para hoje Coral, se possível? Autorizado Coral, de presente. Coral, 621. Eu vou 648, será pronto. O nome é 48, ali mantém de plano zero. Mantém 739, no solo 51, não liberar via Foxtrot, chame solo Salvador 121, décima 1. 21, 1, 1, 7, 3, 4. Solo Salvador, bom dia, 1, 7, 3, 9, chame Foxtrot. 739, autorizado. Alfa, Juliette, posição 0971. Alfa, Juliette, posição 0971. Quando pronto, decolagem autorizada, vento 130 graus, meia noite. Ok, obrigado pela informação. 48, decolar 253, está no controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, grato, bom dia, o 1-6-4-8. Bom dia. Controle Salvador, é o gol 1-6-4-8. Gol 1-6-4-8, contato radar na decolagem, curva via saída Puca para o nível 350. Puca para o 350, nós estamos fazendo um pequeno desvio aqui devido à formação à frente, ok? Livre desvios, gol 1-6-4-8, após voo e jamo. Ok, livre desvios, voa jamo, gol 1-6-4-8. Olha para a rotatória da presente, Vitorinho. Autorizado a rotatória da presente, Vitorinho de Júlio, acha a parte visual. Graças a Deus. Estamos visual. A porta mais próxima, dia 2. Gente, Vitorinho de Júlio, acha a parte rotatória. Beleza. Gol 1621, chame Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 251, 13325, obrigado, bora. Passando externo, estabilizado, 3198. 3198, torre 1895. 1895. Torre Salvador, bom dia, TAN 3198. Índia Juliette, chame a torre 1895. 1895, Índia Juliette, muito grato. Aquele cordial bom dia, só passando o Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, bom dia, da presença autorizada em cortar sinal 1-7, aguardando a autorização de pouso. Na prova 1-7 da presente, dia Júlio, aguardar a autorização para pouso. Com 3198 afirmo, o solo 58, o solo 21 decimal 1, bom dia. Obrigado. Pessoal, 398, liberando o seu escudo. 398, autorizado, alfa direto, posição 07, Pationo. Pationo, via alfa direto, 07, 398. Gama 094, sópia. 094, sópia. Autorizado, Fortaleza, nível 370, decola piscina 0, curva esquerda, saída Momo Froti. Via Upes 19, Bangu, Abucuta, segue conforme rota. Controle Salvador, Pera 1208, aciona 51175 no transponder. Sim, Fortaleza, autorizado, nível 370, decolada piscina 10, curva esquerda, saída Momo Froti. Upes 19, Bangu. Direto a Vucunta e a Paz e a Mata do Plástico. Motor 208, transponder 5175, gol com 094. 094, presidente, qual é o seu ponto de estacionamento? Senhora. Prossiga. O papapá até o Serra Charlie, autorizado Serra da Luz Vitor Romeu 510, decola 17, curva esquerda, perdão, curva direita no litoral sul, controle 1208, aciona 0126, transponder. Autorizado 35 com Proa Norte. Chama Torre 1195. Bom dia, informação Índia 340 Galeão. Bom dia, tá 3191. 3191, agora vai fazer. Galeão 340, nível da coluna 0, curva direita, série da El, Lederumen, via até November 857 MOS. Controle Salvador, opera 1208, cena 5402, transponder. X-Trek até a D, estaciona a frequência ali. Sul, curva direita, na da El, Lederumen, 770, November 857 até MOS. 208 é o controle de saída e 5402 transponder, estrada 3191. 5402 o transponder, chama pronto, boost back, treinamento, estrada 3191. Vai chamar, estrada 3191. Arrede. Sendo baixo copo, eu esqueci. Terra Tango. Posição 2-0, mandou o curso de Beca Saranaca. 094, autorizado, São Prontax. Autorizado, São Prontax, 2-0-4. Atango, Red, copy. Sul, Buena Vista to level 180, runway 17, right turn after departure, onboard departure, and direct confirm flight plan route. Approach control frequency 120 decimal 8, squawk 5170. Confirm the second on board. Tower, lower 80, small 95, 10-81-015. Whiskey Sierra Tango, good morning, kids, start up report to airport taxi. Hotel Serra Charlie chamou a Tony? Confirme a intenção, seria decolagem da captura 35, destino Vera Cruz, confirma. Chupa papapá, Hotel Serra Charlie, táxi autorizado, reposta um ponto de espera lógico para ingresso. Papal Del Serra Charlie, autorizado ingresso, reposta alinhada e pronto, captura 35. Só confirme, seria ideal para eu seguir linha do litoral sul, com decolagem da 17, confirme. 4-0 milhas afastado de Salvador, voo e Mário 45 para chegar da Mara, ajuste no 0-5-2, para o nível de voo 050. Agora, por exemplo, autonomia 3 horas e 6, alterna Teresina. Tchau, tchau. Táxi, abate 1, não se atende. Considera no 0, sumi torre 11895, ajuste altímetro, nota 0 no 5. Sim, táxi, abate 1, indiano, considera da 0, 42. 5 O Serra Charlie, para o, a foto, seriam quantas milhas afastado de Salvador após você vir para Veracruz? Cruz? Cerca de 8 milhas, senhorita, não vai interferir no tráfego. Vai ficar a 500 pés, fotografia, depois procede Veracruz. Cliente, mantém então a escuta da torre, aguarde transferência de coordenação, o decolador 09. Na minha escuta, aguardando, por gentileza. Aguardará a transferência. Autorizado, Siri, uma centena, decolou 7, curva direita, saída coral, prossegue conforme rota do plano de voo, controle 1208, aciona 5171 no transponder. Autorizado, uma centena para Siri, conforme plano de voo, 1208, ao controle, 5171 no transponder. Mais uma próxima fora da 17, direita, coral, 1408. Levo os adultos a bordo. Vamos para o momento, por enquanto, no táxi de formalismo. Sim, chame torre para táxi decolagem. Em 1895, ajuste 095. Sim, Papá Hotel, Sierra Charlie. Qual que é a aeronave? Papá Hotel, Sierra Charlie. Papá Hotel, Sierra Charlie, prossiga para o controle. Vamos ter sobrevoo setor norte, ali, em seguida, passado 7 milhas, em seguida, Veracruz. Cliente, reporte quando for se dirigir para Veracruz. Ok, obrigado. Hotel Serra Charlie, confirme a altitude que mantém e informe que não recebo o modo Charlie. Está mantendo 500 pés AGL, querido. Cliente. 19031 no desta via para 2000 pés, ajuste 1015, está autorizado o ILS e reporte estabilizado. Está autorizado o LS, desça para 2.000 pés via mar e ajuste 1.095, reporte estabilizado. 1094, decolada 1-1, chame o controle Salvador, 120, decima 8, bom voo. Gente, controle 208, obrigado, até daqui a pouco. Papatango Whisky Serra Tango, Cleared Lineup and Takeoff Runway 17, wind 132 degrees, sign and off. Clear Lineup and Takeoff, 281015, Whisky Serra. Passando 1500 para o 370. 1094, contato na tela decolagem, escuta via Momo para o nível 1, agora nível 370. Via Momo 370, é possível uma proa de proti? Após 2000, voe código inicialmente, voo no 094. Sim, após 2000, código no 094. 162, call contact the template level 060 via Mari arrival QNH 1015. Ponto 64, desse para nível de voo 050. Chapéu Serra Charlie, mantenha 500 pés, ajuste no 0 no 5, tem frequência 1 no 2, 3, 4, 5 para os tráfegos locais. Tango Whisky Serra Tango Airborne at 15, contact Salvador Approach Control, frequency 120.8. Salvador, departure at 120.8, Salvador Whisky Serra Tango. Bye bye. Salvador, departure Papa Tango Whisky in Serra Tango. Papa Tango, Whisky, Serra Tango, contato na Terra do Colégio de Sutas via Árvore para o nível 180. Via Árvore to Flight Level 180, Whisky, Serra Tango. Roger, via Flight Level 180, Whisky, Serra Tango. Via Flight Level 180, Whisky, Serra Tango. Meia dúzia pode informar de informar. Papá, papá, informe, Mike, informe, reposta um ponto de espera da papá para ingresso. Reportado. Isso é via chegada a Mauro, para nível 070, ajuste no 016. Chegada a Mauro, para Tango Whisky Sierra Tango. Salvador Departure Whisky Sierra Tango. The Sham Traps, 11 o'clock to 1 mile, North East Valley, point 737, crossing flight level 070 and extend. I heard about the crash, but I don't have the track inside, so we set them. Maintain 4,000 feet to an H1016, Whisky Serra Tango. Maintain 4,000 feet to an H1016, Whisky Serra Tango. Com 9031, chame a torre 1895. 1895. Patango Whisky Serra Tango, veteran for avoid track. Turn right heading 330. Your limit maintain heading for 13 miles. Turn right to avoid the track. Heading 330 for 13 miles to East Atom. Plano 864, informe tráfego. 1:13 milhas rumo noroeste. Mustang, Mitsubishi. Mantendo 4 mil pés. Positivo, mantenha 5 mil de tamanho elevado. Uma quilômetro e aguarde. Plano 864, mantenha curva à direita para 050 para o interceptar e aguarde para prosseguir na descida. Temos no Golfo, prossiga. No Golfo, qual é o tipo de equipamento? Temos no Golfo, mantém a frequência no 2345, repete no através de Vera Cruz. No 864, o tráfego está à posição agora 1 hora 7 milhas rumo no noroeste, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no meio, está autorizado o LF, você pode estabilizar nessa proa. No 864, de operação para perca de altitude, curve a esquerda proa 340. Esquerda 340, no 1162. Row 1162, reduce to speed 220 knots. Number 4, number 2 to approach. Whisky Serra Tango, climb flight level 180. Flight level 180, Whisky Serra Tango. Mike, atenta às três turbulências do banco da Golf, pouso 910, autorizado de decolagem pistão 97, vento 130 graus, 99. 0156, está na proa 280. Gente, confirma o nível para qual vai subir? 1-2. Gente, mantenha o setor oeste da ilha e livre a extensão para 1-2-5. Afirmativo, mantenha a proa 280. 1-8-64, curva direita, proa 060. Direita 060, vai ser mais. Solo 031, solo Alves 21, liberar via Fox, solo Salvador, 121, décima 1. 211, 931. Papatão, Whisky, Serra Tango. Salvador, approach, Whisky, Serra Tango, ahead. Informing, heading for to destination. Stand by, Whisky, Serra Tango. Heading 274, Whisky Serra Tango. Capitão Whisky Serra Tango, clear fly direct Sierra November Golf Indian. Clear direct Sierra November Golf Indian, Whisky Serra Tango, thank you. 1162, descend flight level 070. 070, 41. Azul 408, baixa de velocidade para 230 nós, número 3 na aproximação. Mariano 230 já. Controle, papapap, uniforme, marque uniforme na saída coral. Papapapá, uniforme, marque uniforme. Contato radar e decolagem. Da presente voo direto coral e ascensão para uma centena. Direto coral, uma centena. Uniforme, marque uniforme. Controle Salvador, bom dia. Ou no 094 na escuta do controle? Na escuta no 094. Sim, chame Recife no 2685, secundário 1254-5.1. Recife 2085, ou 0025-4.1. Chame 6200, chame identificação do Savia chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 096. Na 060, descendo via 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 0060, 9031, na ingresso Juliette para o 04. Juliette para o 04, 9031. 2500 go 1162, descend 2550 km 1016, cleared ILS X-ray runway 10, report status. Go 1162, from track 10 o'clock, he's 4 miles, 10 pounds, Charlie 402, maintain 1550 corridors, visual condition. Whatever, go 4082, to separa nível 050. Catango Lima, Zulu Golf, mantenha no 1510 corredores, reporte para IP, ingressando corredor interlado. Prossiga, Lima mais forte. Decolocial e Fidel para Lima, segue visual para Cairo, Cairo no 1510 corredor, estacionado 0245, sem favor. Gente, Lima Mike Fox, mantenha esse corredor a chão no 1010, reporte para da Barra. Pode para da Barra, pode. Lima Mike Fox, apenas para informação, informamos que temos um tráfego sobre a ilha de Taparica que irá fazer lançamento de PQD. A frente do tráfego vai coordenar na mesa, está com o Lima Mike Fox. Gente, reporte para da Barra. Boa tarde. Lua 162, 100,000 feet, reporte established. Após ITAP 2090, 4082. Catango, que se arra, Catango. Salvador aprovou, Luiz Catango. Recife Center, frequency 128.8.1.26.0. Contact Recife Center, 128.8, back up 126.0, bye bye, we stop. Bom dia, 731. 3191, contato radar da decolagem, da presente voo direto Leda e ascensão para o nível 340. Boa, Leda, ascensão 340, tá? 3191. 1719, autoridade, estão plantados. Go 1162, call power 11895. 11895, go 1162. Capitão Lima, aqui, Lexer Controle. Aí, tudo. Em condições de manter comunicação bilateral com o controle e na frequência N2345? Aí, gente, tem um tráfego indo pra Cairo mantendo o número 6? O Lima. Lima Kilex, hey, está na frequência 12345 agora, em, mantendo os corredores, vai passando através de Veracruz. Não tem a coordenação na 12345 com tráfego. É o Lima Mike Fox, hein? Pois, Lima Mike Fox. Afirmativo, autorizado a NS aqui, pistão no zero, já está estabilizado. Gente. Já está estabilizado a NS. 1162, I have you inside, please land runway 10, wind 150 degrees, 7 knots. Incident, go 1162. Azul 4082, reduza velocidade para aproximação final e chame torre 1895. 1895 reduzindo. Eu vou falar, Lima, Golf. Capitão, um abraço. Domênico. Abraço, doutor. Chalama 200, dá presente voo turma, desça para 2 mil pés, ajuste 1015. Está autorizado o LS e está estabilizado. Autorizado LS, vamos virar para o campo. Chalama 200, Golf 5, 1895. Underground at 32, vacate the runway via taxiway Fox Trot and contact ground 121 decimal 1. 121. Papatango Lima Zulu Golf, sinal 17 autorizado, aguardando eixo livre, o ajuste no 095. Ok, aproximando o do 4082, pouso autorizado, pistão 0, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, pistão 0, azul 4082. Alpha, Juliet, 610. Alpha, 0 no 5 e pode para modificações. Informa que o uniforme está autorizado direto, Siri. Mantenha o ponto zero visual com o tráfego na entrada. Azul 2719, bom dia, após o pouso da aeronave da companhia, ali mantém pistão zero. Gente, após o pouso da aeronave, ali mantém pistão zero. Falou. Lima Zulu Gol, fecho livre, pouso autorizado. Pistão 97, vento 170 graus, meia. Passar pra ver, livre, pouso na fase, ouça. por gentileza, confirme direção ao abraçado, vento por linha nervosa. Direção do vento 170 graus, intensidade 0,6 nós. Obrigado. Azul 4082, no solo 34, liberar via Foxtrot, chame o solo Salvador, no 121, décima 1. 211, liberado na Foxtrot, 4203. Azul 5048, acione identificação, deixe a via chegada a Mari, parâmetro 050, ajuste no 015. Ano 015. Matango Lima Zulu Golfo, no solo 36, confirmando parte 5. Deixa eu estacionar a frequência livre. Azul 2719, decolar 236, chame o controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. 308, 19. Telema 200, complete a final, chame torre, 1895. 7900, Telema 200, meu filho. Oi, Salvador, bom dia, Telema 200, nacional ILS, pista 10. Telema 200, bom dia, avistado, pouso autorizado. 10, vento 160 graus, 079. Autorizado, Chené 6200. 719. Azul 5048, programa sua navegação para pós-mar e voaduna. Informamos que temos um tráfego sobre a ilha de Itaparica, que irá fazer lançamento de paraquedas. Em caso de eventuais desvios, passam preferencialmente para a direita. Ciente, lançamento para paraquedistas em. Na ilha de Itaparica estão programados após mar e direto duna, e piso pela direita, azul 504. Uniforme Mike Uniforme, plano ser considerado a zona 338, vista para altitude de tráfego a critério. Tem frequência livre para autocoordenação, agora 5 e 4 milhas, tudo a gente estava do seu visto mais errado, depois. Dael, Leda e Irome, via hotel number 857, after move for Mike, Oscar Lima, Terra Reforma. Approach control frequency 120.8, 4524. Level 360 West Isle, runway 10 right turn up, Isle of Arthur. Está pronto para iniciar o lançamento. Capitão Lima, Quilac 6 livre, lançamento reporte, último homem fora. Excelente. Prossiga. Cópia. Salvador, boa tarde. Eu vou com 790, da frente da informação Juliet, desde 4, autorização a Recife. 1790, número 2, cópia do Parapuca Caju. Seu Parapuca Caju, boa tarde, 90. É 200, no salão 40, liberável a Fox Trot, a missão Salvador, no 21, décima 1. Foi liberar na Fox, 21, 1, 6, 2. Para a descida, o Lima aqui, vai ser. 0, 6200, autorizado Alfa, repórter Juliette. Para que aqui, vocês mantêm o setor oeste e desça para a altitude de tráfego de Itaperuca. Cópia. Autorizado Serra Juliette Índia Romeu 080 nível, da coluna 7, curva direita na saída árvore, pode prosseguir direto conforme rota do plano de voo. Controle Salvador Pera 1208, aciona 5421 no transponder. Procedimento correto para acionamento e decolagem de chame torre 1895, registra 015. 7198, azul 2719. Azul 2719. Azul 2719, bom dia. É, apenas para informação, o COA, setor de operações do aeroporto, está solicitando o nome da passageira que se envolveu na ocorrência.